Mãozinha. Quando eu te pegar na passagem do escurinho, vai ser só toma, toma, amor e carinho. Eu disse toma, toma, aquele jeitinho. Eu disse toma, toma, amor e carinho. Eu disse toma, toma, daquele jeitinho. Eu estou na tucaia, o meu bote é certeiro. Quando eu te pegar, não venha me pedir arrego. Eu disse toma, toma, amor e carinho. Eu disse toma, toma, daquele jeitinho. Eu disse toma, toma, amor e carinho. Eu disse toma, toma, daquele jeitinho. Vem com a biluzinha. O meu bate é certeiro. Quando eu te pegar, não venha me pedir arrego. Eu disse toma, toma, amor e carinho. Eu disse toma, toma, daquele jeitinho. Eu disse toma, toma, amor e carinho. Eu disse toma, toma, daquele jeitinho. Por aqui.